Salve, salve, Maloca, vamos coisa nossa. Na ponte do Leme não treme, é o crime, não treme. Da raiz da Sapoca, brisa que vira dólar. No beat que comando, rap que apavora, pipoca. Na quebrada do rasante, vou colar lá no ponte. Que dela tem os montes, chefe, puxa o bonde. Disciplina é disciplina, cuidar dos nossos e da firma. Um bom dia pra prima, vida louca, família. Fuma um sem da goela, brigue sem picuinha. Dá perdido nos coxinha. Suba a estrada, estrala o racha, na bala, tomada, galacha, gala, Cadillac, BM, bala, chama no grau, cavalo de pau, pura pau, palco sem placa, 011 a nata, chevette, fusca, tubo, Brasília, de menos crime na trilha, sujo, pipim, tirei giroflex, 600 RR, 180 na BR, vê se me pega, ó, é de break, cupom com fé. Perdi os moleque. Sai, cai o dongo dessa nata, nossa frente proceder. Segue forte, não somos delinquente, não tente atrasar, teremos assinar. Eu ficando é o beat, preto problema no kit. Rasante foi o convite, no bote pediram 20. Chute coronhada, sinistra risada. Não arrumaram nada, limpão na estrada. Puto de fada, embalsou no som, no manto marrom. No semblante, na corrente, na jaqueta. No estilo, na cor, mó treta. Que Deus me proteja. Que Deus me proteja. Madrugada fardado de cinza, esconde flagrante. Pega os fura na fissura, se liga, não entre dante. Militantes adiante no comando da blazer. Passei batido de phaser, ligar na lei e ver quem tá na rede. Passaporte abre, quem tem o contato chave. No peão das naves, os preto é chave. Você sabe, sem viagem, concentrado na missão, segue avante. Fita dominada, reluz os brilhantes. Na passagem, segura o bonde, pico, show de trona, linha. Deletaram um monte parado pelos coxinha. Passa batido, não é lei na terra de ninguém. Sai, cai o dongo dessa nada, nossa frente proceder. Segue forte, não somos delinquente, não tente atrasar, teremos assinar. Sai, cai o dongo dessa nada, nossa frente proceder. Segue forte, não somos delinquente, não tente atrasar, teremos assinar. Acabou de doidar, tira-se ligar.